Fala, meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Eu estou aqui com meu amigo Giovanni. Salve! Galera, lembrando que nosso podcast está disponível quase em todas as plataformas, né? Spotify aí, para quem quiser escutar, diversas outras plataformas, da Anchor mesmo, a própria plataforma da Anchor, tá bem bacana. E lembrando, pessoal, que também a gente tá fazendo um RPG de mesa junto com a galera do Galaxy Podcast, os Contos de Alengar. Já, escutou já o primeiro episódio, Giovanni? Lá? Tá show de bola, hein? Show de bola, hein? A gente parou, confesso que eu tô muito curioso para saber o que vai acontecer nos próximos episódios aí desse podcast. Foi bem bacana, tá? Ele tá fazendo um RPG incrível, pessoal. Vale a pena conferir, eu vou deixar o link aqui na descrição. Mas hoje a gente tá aqui pra falar sobre um game um pouco antigo, já vai completar aí 8 anos? Se não me falo certo, 8 anos, né? 8 anos. 2013? Ainda 2013. Não fechou 8, né? Mas vai dar mais ou menos. É verdade. Foi mais ou menos na metade do ano, né, que lançou os games. Puxa vida, se não me falha a memória, acho que era lá pra setembro, talvez? É verdade, foi isso pra setembro, né, porque ele foi lançado primeiramente pra Xbox, a gente tá falando do GTA V, né, pessoal? Claro, foi lançado pra Xbox 360 e PlayStation 3, ele não tinha... ele foi lançado primeiramente pra geração... sétima geração, né, a gente tá falando. Isso. A sétima geração. Eu acredito que talvez tenha sido o último grande lançamento, inclusive, daquela geração. Exatamente. Na verdade, é como se fosse o Cyberpunk hoje. Foi o jogo que fechou a geração, né? A gente pode dizer assim. E foi o melhor jogo da geração, até por sinal. Exatamente. Hoje em dia é uma coisa mais corriqueira. Você vê na questão de física, de dano. Mas pra gente que tava no PlayStation 3 na época, que ao momento era basicamente o... gráfico, em física. Sim, exatamente. Aí o pessoal vai falar assim, tá, mas no PC é melhor e tal. Sim, no PC é melhor, mas no desenvolvimento tecnológico da época, aí eu digo na parte do desenvolvimento do jogo, o GTA era de explodir mente. Sim. E uma coisa que eu ia comentar, cara, porque o seu antecessor, o GTA 4, que a gente jogava em Liberty City, que era com Niko Bellic, lembra do GTA 4? Lembro, sim. É um jogo que eu não joguei, mas ainda quero jogar. Cara, assim, eu vou te falar que o GTA 4, eu achei um jogo extremamente repetitivo e não achei ele, assim, com cara de GTA. Eu vou falar bem a verdade pra você. Não gostei muito, sabe? Sim. Joguei tanto o GTA quanto a expansão, que é o Episódios from Liberty City. Joguei as duas extensões. Eu joguei praticamente o jogo completo, né? Com todos os DLCs, tudo. Eu não achei um jogo legal de tiro, né? O legal é as cenas de combate e tal dele. Achei muito interessante. Mas eu não vejo um jogo com cara de GTA aquilo lá, cara. Ah, exatamente, isso é uma questão que é até discutida. O GTA 4, talvez do... isso eu não digo no universo 3D, né? O GTA 4 talvez tenha sido o GTA menos GTA, né? Ele ganhou Game of the Year, e ainda por cima, ele ganhou jogo do ano. Sim. Você tem algumas features no gameplay que, por exemplo, a gente não tem no GTA 5. Então, ele não é um jogo ruim. Só que ele é um GTA que, assim, é bem menos loucuragem do que era nos outros. Sim. A física do jogo, principalmente na dirigibilidade, ela é muito mais punitiva do que em qualquer outro jogo. Digamos que a montagem do mundo, ela também é bem mais séria. Se você for ver a paleta de cor do GTA, do GTA 4, ele puxa muito mais pro cinza do que outros jogos. Aí também tem a questão da cidade, onde está localizado, já que também no jogo anterior ela também era um pouquinho mais gloom, eu não sei qual que poderia ser a palavra correspondente a isso, é mais melancólica. E também na questão de narrativa, um jogo bem mais sério, então é como você mesmo falou, ele não lembra tanto um GTA quanto outros, como que seria o 5, que eu acho que é o ápice da essa questão. Sim, mano, é verdade, GTA 4 ele tem essa pegada, e eu acho assim, um jogo muito lento, na verdade, comparado ao GTA 5, ele não tem aquela fluidez que tinha o GTA 5. Sim. O GTA 4 é um. Cara, o GTA 4. O que eu acho legal do GTA 4, que eu acho. É que eu acho que o GTA 5 errou em fazer isso. Por exemplo, quando você ia lutar com um NPC, né? Tipo, na rua, assim, dar uma porrada num cara. Tipo, as cenas de luta do GTA 4 eram demais, assim, tipo, nossa e tal. Agora no GTA 5 você dava um soco no cara, o cara caía no chão, tipo, um boneco de Olinda, assim, sabe? É, isso eu achei meio zoado no GTA 5, tipo, isso eu não curti, não. Tipo, não. Você podia dar uma. Primeiro GTA San Andreas, né, cara? Você pegava e ia pisando no cara, lembra? Até o cara morrer. É, tipo, isso. É aquele negócio, né? Que ele é bem mais escrachado do que os posteriores. E a outra coisa que também, pra mim, o que eu mais senti, justamente o que eu mais senti falta no GTA V, é a falta de interiores. Não sei se você percebeu isso também. Sim, isso é verdade. É, o GTA V tem algumas coisas que ele tá bem diferente, assim, né? Tipo, o game nesse ponto. Eu senti muita falta dos... Acho que o que mais a gente percebe é dos restaurantes que tinham no meio do mapa. Eu achei que poderia ter mais disso. Sim, poderia, cara, isso é verdade, concordo com você, poderia ter mais coisas no GTA V, com certeza. É, faltou, por exemplo, eu não sei como é o modo online, eu só joguei um pouquinho o RP, que eu tenho a série dentro do RP, a série do K2 dentro do GTA RP, que eu peço pro pessoal gravar, né, e edito. Mas eu só queria primeiro começar a nossa abordagem falando um pouco da história do GTA V, né. É, antes de partir pra parte online do game, que eu acho que a parte online também tem muita coisa pra se falar, né, entre a parte RP, mas eu queria começar a abordagem falando sobre a história do GTA V. Quando o GTA V, quando você comprei o GTA V, vamos lá, primeiramente no Xbox 360 você tinha que instalar ele em pendrive, não era acho que o mesmo caso do PlayStation 3, né, que era na memória do videogame, né. Isso, no PlayStation 3 ele vinha, aí é na questão até do... De que o Xbox 360 ele vinha no DVD ainda, então, como o PlayStation 3 já fazia o uso do Blu-ray, acabava que só no disco ele já era suficiente. Já era suficiente. Na nova geração, no Xbox, ele é um CD só, né? Mas se você tinha aquele Xbox, por exemplo, com acho que é 500 GB, 300 GB, não, 250 GB era o Xbox, beleza, ele instalava no videogame. Mas a maioria do pessoal, né? O Xbox ele se popularizou depois do Play 2, né? Xbox 360. Ele foi o videogame que popularizou depois do Play 2, né? Tipo, tinha jogo pirata na banquinha, né? Não sei se já vai lembrar, boa época de camelô. Sim, ele vendia lá 2 por 10, era os negócios. É, assim. Do Xbox é 1 por 10, né? Xbox era 10 pila cada jogo. Xbox era mais caro porque a mídia do Xbox, acho que o CD do Xbox era um pouquinho mais caro que do Play 2. Ele não era talvez só aquela mídia fajutinha, tipo, do Play 2. Era um CD mais caro. Era inflação, o CD era o mesmo. Mas ele cobrava 10 pila, não sei porquê, mas do Xbox sempre era mais caro. Era 10 pila cada jogo. Aí do GTA era 20 porque era 2 CD, né? Então, aí você tinha. A maioria do pessoal tinha de 4 GB o Xbox. Então você era obrigado a comprar um pendrive de 16 GB pra instalar o jogo. Então você tinha que comprar um pendrive. Tinha que gastar mais com pendrive. Você comprava, colocava o jogo, instalava, colocava no pendrive. O jogo do GTA ele começa rodando e tal, né? Tinha aquela. O loading do jogo é muito legal, né? Tem aquela. Pô, inclusive é o loading clássico, né? Do GTA. É, exatamente. As imagens ali mais cartunizadas passando na tela. Isso, isso é demais. Do 4 também é muito legal. Do GTA San Andreas também é sensacional, né? Tipo, aquela. Mas aí do GTA V você começa. E a primeira missão que a gente começa logo num assalto ao banco, né, Giovanni? A primeira missão, você tá jogando com o Michael, né? A 1900 e Guaraná com Rolha, e você assalta um banco lá numa cidade que é. Isso, Não sei o nome desse. já começa na loucuragem ali. Já começa a loucuragem, você troca tiro com a polícia, consegue fugir. Um desses bandidos acaba levando um tiro, e o Michael leva um tiro também, só que ele leva um tiro, digamos assim, fake, né? Tipo, ele não era bem um tiro. É, o tiro que ele leva já era forjado, né, já tava scriptado no para sequência da história no jogo. Isso. O Trevor consegue fugir, mas ele fica sem o dinheiro, né? E depois o Michael fica, acho que, com toda a fortuna, eu acho. Eu entendi, foi mais ou menos isso. Em troca da dissolução do grupo, da gangue que eles tinham, o Michael, acredito que ele tenha recebido, digamos, o perdão da justiça, alguma coisa do tipo. Sim, mano, sim. E uma coisa que eu. E aí você começa o jogo, né? Aí o jogo ele já vai pra cidade de Los Santos, né? Que no caso seria Los Angeles, se a gente trazer pro jogo, né? Tipo, seria Los Santos, né? Mais ou menos. Isso. É, Los É, Santos seria Los Angeles, né? Seria Liberty City, a cidade de Liberdade, Vice City, Miami. Seria as três cidades, basicamente, do jogo, né? sim, exatamente. Que tem a região de San Andreas ali, que seria aquela parte mais. Eu acredito que na parte ali mais sudoeste dos Estados Unidos, e aí pegaria a parte mais ali. Seria, eu acredito. Eu não posso estar falando besteira aí, mas. É, acho que pega ali meio que Texas, ali um pouquinho pra costa, alguma coisa do É, tipo. o GTA San Andreas, ele engloba várias cidades em uma, né? Ele engloba até Las Vegas na hora do jogo. Sim, exatamente. É, o GTA San Andreas é um pouco. GTA V, ele já, por mais que ele tenha um mapa muito grande, eu acho que ele foca mais ali na parte que seria mais ou menos próximo a Hollywood, que seria o real, eu acredito. Sim, verdade, verdade. Mas aí o que que acontece no jogo, Giovanni? Aí ele começa conversando com um psicólogo e tal, mas ele vê que a vida dele tá uma merda, porque o filho dele só quer saber de jogar videogame, a filha dele quer ser uma artista pornô, né? E aí ele conversa com o psicólogo e tal. Aí nesse meio tempo ele senta no banquinho, o Franklin aparece, lembra? Sim, O Lamar, né? se eu não me engano, inclusive, essa cena inicial, ela também era a cena que apareceu no, acho que, primeiro ou segundo trailer de anúncio do jogo. É, exatamente. Ele fala, mas ele fica bem pistola. Aí ele fala, ah, a casa dele é ali, justamente a casa do psicólogo. Não sei se você reparou que ele roubou o carro. Sim, exatamente. É, e até uma coisa que eu até deixando claro pro pessoal, é quem acabou jogando no PlayStation 4, o Xbox One, PC, talvez esses momentos eles tenham passado batido, até porque na questão da pessoa, pô, saber ver que o GTA Online tá lá explodindo, não deu muita atenção pra história, né? Sim, mas é. Mas pra gente, na época, o GTA 4 ele tinha lançado aqui uns 4, 5 anos atrás, não vou lembrar de cabeça agora. Então, assim, a gente tava, caramba, nossa, olha só, é o novo GTA. E na época do lançamento do jogo, também não foi lançado simultaneamente com o GTA Online. O GTA Online foi ser lançado uns 2, 3 meses depois do lançamento do Sim, jogo sim. em si. Então, foi um espetáculo pra gente. Foi, exatamente. Não, a história do GTA, ela é muito. Na verdade, assim, eu ainda gosto mais do San Andreas, mas a história do GTA V é muito divertida, é muito irônica, né? Tem muitos momentos irônicos É, na história. exatamente. Eu até acredito que de todos os GTAs, talvez até acho que não é nenhum exagero dizer da franquia inteira, esse seja o que tenta puxar mais para o humor. Sim. Não, é, ele você dá muita risada, né? Aquela cena que o Trevor tropeça na cerquinha da casa do Franklin. O Trevor em si já é uma piada, né? Sim, a série GTA, ela sempre viveu muito de estereótipo. Você pega assim, por exemplo, CJ era totalmente estereotipado naquele cara do Hood, assim. Seria mais naquela época ali. Puxa vida, era Crips Puxa vida, não vou lembrar agora. Bloods, eu acho. Ele se passa na década de 90, né? Exatamente. Acho que um pouquinho antes, se não me engano. Mas assim, e os outros personagens também. Então, assim, você pega o do GTA 3, talvez ele seja o menos desenvolvido, mas ele bota assim: por que ele não fala? Porque ele é um protagonista de poucas palavras. Aí você vai pegando assim: eles sempre vão buscando o estereótipo para ficar claro o que o personagem é. No GTA 5, eu diria que levou isso ao extremo. Então, assim, o Trevor, o que é o Trevor? O Trevor é malucão. É isso. Michael é o cara ferrado na vida. Franklin é aquele cara que tá tipo, tá, o que que eu espero da vida? O que que eu faço agora? Então, Sim, assim, sim. e aí, como você falou, aí esse no caso daí já seria mais E vamos cotidiano colocar pra gente. o GTA V no contexto atual. Vamos colocar o GTA V no contexto de hoje em dia. Eu acho que se hoje em dia fosse para lançar o GTA V atualmente, esse jogo seria muito criticado. Porque cá entre nós, tanto o GTA San Andreas quanto o GTA V, ele pega ainda um pouco dessa questão do machismo, né? Tipo, se você olhar pra pensar, o cara, né? Eles fazem muita piada, eles acabam zoando um monte de coisa. Ele lançou-se numa época ainda que não era tão... Isso não é um assunto tão polêmico. Hoje em dia já é bem polêmico isso, né? É, mas eu acho que até... Assim, se a gente for pegar do GTA V nessas questões... você até tem, né? Você, dependendo da ótica, você for olhar pra algumas coisas, vai ter essas questões, mas... Né, como você já ia mencionar, né, no Red Dead Redemption, ele é limpinho quanto a isso. Não... Ele... Né, tirando a parte da feminista, né? Tirando a parte da feminista que você joga pro jacarela. aí é opcional, né? Rockstar é bobo nem nada. Mas, assim... Eu acho que dos GTAs ele é o que menos escracha nessa questão também, né? Por exemplo, você pegava... o San Andreas era muito mais. O San Andreas, ele escrachava muito, né? Você chegava na mulher lá e virava namorado. Tipo, não fazia nada e é isso, né? Sim. O GTA V... Bully também era muito escrachado nesse ponto. Também, você pegava na bunda de qualquer mulher do jogo. Você plantava muito. O GTA ele tem também, sim. Não vou falar que não, mas acho que dá certo, né? Da série do GTA, talvez ele não... Eu acho que ele deu uma reduzida, né, nessa questão. É, aí voltando pra questão da história, aí o que que acontece? O Franklin, ele é tipo um cara que rouba carro pra uma espécie de um cara de uma concessionária que vende carro e tal, né? Isso. Ele trabalha pro cara e tem o Lamar, que é o amigo dele e tal, ali, né? E o Lamar tem um cachorro que se chama Chope, né? Que depois acaba passando o cachorro pro Franklin. Exatamente, o grandioso Chop. Chop, isso, Chop. Eu falo Chop. O cara só fala em PTBR. PTBR, exatamente. Aí o nosso querido Franklin vai assaltar um dia a casa de quem? Do nosso querido amigo Michael, né? E aí, quando ele assalta, rouba o carro, ele descobre que o cara tá dentro do carro, né? Que é uma cena um pouco de se duvidar, né? O cara vai entrar dentro do carro e não percebeu que o Michael tava dentro do carro, né? É exatamente. É um O pouco. carro Aqui é que, uma de cena. passagem, era retomada do filho do Michael. Exatamente, que era o Jimmy. Exatamente. É, o Jimmy ele não pagou, acho que, a prestação do carro. Era alguma coisa assim, não era? Foi algo do tipo. É, acho que ele não pagou a prestação do carro. Até porque tem uma missão que ele vende o barco do Michael, né? Depois, um pouco mais pra frente. Exatamente. Aí, beleza, aí você vai, aí ali os dois se conhecem, ali o Michael, ele começa, quando que começa realmente a história do GTA? Quando a mulher dele acaba traindo ele com o instrutor de tênis, o Michael vai até a casa, ele se esconde atrás de uma mansão, ele faz uma coisa totalmente inusitada, ele pega um cabo, ele prende num pedestal da casa e começa a pegar o carro e acelerar, e a casa cai, né? E aí ele descobre que a casa do Martin Madrid, Brazo, né? Que era um mafiosão, né? Mega traficante do universo ali. Uma mega traficante. E ali começa a história porque ele tem que retomar a bandidagem para pagar o cara. E o cara extorque ele, né? Ele começa a extorquir o Michael, né? Porque ele não paga a Exato. sua casa, né? Ele começa a extorquir o Michael, sendo que depois você acaba no final do jogo pegando ele e eliminando ele do mapa, né? Se você tiver aquela última. Que você pode fazer as escolhas, né? Matar o Michael, ou o Trevor, ou apostar tudo. E eu apostei tudo. E aí você elimina ele do jogo. Eu sinceramente, eu reluto a acreditar que alguém escolheu, sem a questão de querer fazer os finais alternativos, a opção de matar um dos personagens. Eu acho que O meu todo amigo mundo matou o ficaria Trevor. assim. Ele matou o Trevor. Ele escolheu matar o Trevor. É uma opção dele, né? Tipo, eu achei meio zoado Olha. ele. Toma cuidado com esse amigo aí, É, o cara hein? Só isso escolheu que uma eu digo. dessa. É, pra escolher. Mas esse final é o melhor, né? O final digno do jogo, né? Você manter os Ah, três personagens. daria pra se dizer que seria o final verdadeiro, inclusive. Sim. E aquele final é esse, mata todas as gangues, é uma missão muito top, né? Você sai matando tudo que é cara no game e é bem, bem legal. Mas resumidamente a história do GTA é essa. Se trata basicamente de uma história com enredo, tipo, é uma história se você olhar assim do ponto de vista humano, é uma história um pouco zoada, né? Se você olhar assim, tipo, tem umas coisas assim que você fala, não, isso aqui na vida real não daria certo. Sim, é aquilo que a gente tava falando agora há pouco. É tudo elevado ao máximo. Sim. Diferentemente do Red Dead, que é uma história. Eu acho a história do Red Dead muito mais impactante, né? Tipo, se você olhar Sim. assim, né? Não tem piada, é aquela coisa assim, insana, que você vive, parece junto com o Arthur Morgan, você cresce durante com ele, né? Durante a história do jogo. É um jogo bem mais pesado no quesito narrativo, desenvolvimento e inclusive em gameplay, né? Talvez o Red Dead Redemption ele vai estar mais próximo do GTA 4 em si do que do GTA 5. E falando um pouco da história do GTA, qual a missão que você mais gostou do jogo? A missão que eu mais gostei do jogo. Isso, tô falando do modo história, não do online. Falando assim, qual a missão que você mais, assim, se falou, nossa, eu quero refazer essa missão, tive vontade de ir lá e fazer essa missão de novo. Uma das missões que eu mais gostei, eu diria que é que é onde o Marco ele precisa roubar um supercarro para aparecer numa cerimônia cheia de artistas. Que Ah, você tô então ligado. você não pode nem bater o carro, né, nesse meio tempo. Acho que é a minha preferida. É, até porque ele faz filme, né, depois, né? Sim, exatamente. E a tua, qual que é? A minha, cara, que eu mais gosto é uma das primeiras. Mas, assim, uma missão que eu acho que tem um enredo muito divertido, que é aquela missão que o Michael quebra a TV do Jimmy, que ele tá jogando videogame, e vai pedalar de bicicleta com ele, e quando ele chega lá, descobre que a filha dele tá fazendo um filme pornô no iate. Aí, nessas missões dela, eu acho muito engraçado. É que tem aquela que ela vai no programa e o cara corta o rabo de cavalo dele, é sensacional. Ele faz uma tatuagem na testa dele também, né? ele zoou o cara geral. E acho que ele depois tenta de novo pegar a filha do cara e de novo ele sofre de novo os caras pegam ele. Eu acho que umas três vezes, duas vezes no jogo, acho que você encontra esse apresentador de televisão. Mas essa do jet ski é muito legal. Eu acho ela muito divertida. E agora eu joguei pro 360, né? Agora eu aderi o GTA V pra nova geração. Tô jogando ele de volta, né? Zerei ele duas vezes pro 360 e agora tô zerando na nova geração. E realmente, tipo, eu achei assim que não ia dar tanta diferença dos gráficos, mas achei ele bem bonito, bem charmosão né, pra essa geração do PlayStation 4 e Xbox One. A mudança, talvez de gráfico, ela tenha ficado mais evidente em questão de não o motor gráfico em si, mas a quantidade de coisas que você consegue ter na tela. Então a vegetação aumentou, a definição dela mesmo, então ela acaba ficando mais aparente, a quantidade de NPC na tela. Diria que foi muito nessa questão a melhoria do jogo. Inclusive, outra coisa que o pessoal não vai estar muito ligado hoje em dia. Mas na época que houve essa transferência do jogo de uma geração para outra, ele teve a adição de vários animais. E foi um negócio tão assim impactante, porque tudo que envolvia GTA V, hoje em dia o GTA V ele já está ficando meio banal, mas na época tudo que acontecia dele era gigantesco. E aí, inclusive, se vocês procurarem no YouTube, vocês vão achar um rapaz, ele fez um. Digamos que fosse um documentário de vida marinha em Los Santos, com os animais que foram adicionados no GTA da nova geração, que não tinham, por exemplo, a baleia, acho que golfinhos também não tinham. Então, assim, foi uma mudança bem legal, né, nessa questão de adição de conteúdo. Já falando sobre essa edição de conteúdo, vamos falar um pouco do GTA Online. O que eu gosto do GTA Online é do modo RP, que eu acho que possibilitou muita gente criar histórias dentro do GTA, criar roteiro, que foi o meu caso. É magnífico essa questão do GTA RP, que ele possibilita vida de jovem, vida real, e aí as pessoas criarem roteiros dentro da história do jogo e criarem uma história. Tem um canal do TJ Gamer que ele conseguiu milhões de inscritos só fazendo sériezinha dentro do GTA. Sim, uma coisa que também é legal do GTA Online, e aí uma das maiores críticas que eu acho que talvez possa ser até comum com GTA San Andreas, GTA 4 e GTA 5, é difícil você, diferente do que acontecia com o San Andreas ou o CJ, é difícil você sentir aquele personagem como sendo o seu personagem. Não sei se você tem essa impressão também. O Nico, para ele, independente do que aconteça, ele continua sendo o Nico Bellic. Tanto Trevor quanto Franklin quanto Michael, continuam sendo eles. Independente da maneira que você personalize o seu boneco. No GTA San Andreas, ele ficava legal, tipo, você conseguia montar ele e não parecia que, tipo, sabe, alguma coisa não combinava com ele. E aí, no GTA Online, acaba vindo essa possibilidade de você montar o boneco que você gosta, que você acha interessante. É, isso é legal, tanto do Red Dead também, você pode criar um boneco e tal. Você gosta daquela questão de personalização de roupas também, ou... Nossa, eu fico horas fazendo isso. Sério, eu sou um cara que não liga muito pra isso, sabia? Nossa, eu fico rodando boneco pra ver o que combina com o que, eu fico montando... Sou louco, não sabia que você gosta. Que massa, cara, bacana. É, eu já confesso que sou um cara um pouco meio nesse ponto, eu já gosto, tipo, de jogar mesmo, né? Mas o GTA Online, ele tem muitas questões, assim, legais e tudo, né? Cara, a comunidade do GTA Online, ela é muito forte. O GTA, tanto o San Andreas, que são os dois maiores jogos, o San Andreas e o GTA V, eles têm comunidades muito fortes, com mods, o pessoal zoa demais. É um jogo que, que nem você falou, assim, que eu acho que vai... Que possivelmente a Rockstar, ela vai demorar pra lançar um GTA. Acredito que ela lance, com certeza, o GTA VI. Mas o GTA V traz muito lucro ainda pra ela, né? Eventualmente vem, né? Mas é como você falou, você pega... Quer ver? Se você... Eu vou abrir aqui no Google agora. Jogos mais vendidos da semana. Provavelmente o GTA vai tá ali no top 5. Isso é frequente. É, o GTA, ele acabou, assim, atraindo muita gente. E vamos falar, é um jogo divertido. Ele tem um mapa bem legal, assim, né? De você jogar, né? É, exatamente. E os carros também é uma coisa que... Eu gosto mais de carro no jogo, assim, de pegar os carros e ficar... tem uma personalização bem legal também, no... É, você pinta, você... As rodas... O San Andreas já tinha uma personalização excelente, né? Sim, o San Andreas tinha uma bem legal. Sim, quando você tinha aqueles carros com suspensão a ar no GTA San Andreas, era muito divertido, não sei se você lembra. E ainda que, se você for parar pra ver, não era um elemento tão presente no GTA San Andreas. No GTA V é direto. Sim. Sim, é verdade, você tem muitas lojas... Carro personalizado. E é muito legal, assim, também, por exemplo, o Red Dead tem muito mais que o GTA, mas era legal o GTA quando você encontrava acontecia alguma coisa inusitada na sua frente, tipo, um assalto, né, ou você ajudava um NPC, né, e você conseguia o número dele de telefone, depois você podia ligar pra ele e conseguir mais coisas com ele e tal. Exatamente. Isso é uma coisa que eu gostei muito do... No GTA. No GTA. Só que o Red Dead, ele tem muito mais, né? O Red Dead, ele chega a ser absurdo, né? Essas coisas secundárias. O Red Dead, ele acaba tendo até a vantagem de hardware, ele possibilita dar uma avançada nisso, mas a gente vê que o Red Dead, ele pegou o sistema que tinha no GTA V e aprimorou pra ele. Sim. Até a questão da física mesmo, você sente, tipo, né? Quando você cai no chão, tipo, você lembra aquilo um pouco GTA, assim, né? Falo, isso é do GTA que eles estão pegando. E até, já que você tocou no assunto da física, uma coisa que eu me divertia muito fazendo, quando você aperta o botão do pulo do boneco, e em seguida você aperta o botão do soco, o boneco vai, como se poderia dizer, vai desligar a física dele. Então nisso você conseguia fazer vários pulos, se você pegar no... Pulava de um lugar alto, seu boneco dava um mortal antes de cair. Você pulava em algum NPC saindo na rua, você fazia mais ou menos como se fosse tipo um WWE da vida. Eu me divertia muito fazendo isso. Sim, o GTA era muito legal nesse ponto, cara. Mas e o que você gosta mais de fazer no GTA Online? Uma coisa que eu gostava muito de fazer no GTA Online era... formar dinheiro para comprar carro. Eu tinha... Era uma coisa que eu mais fazia, era... tunar carro no GTA. Ponto. E daí ficava andando em volta da cidade com o carro tunado. Era meu passatempo favorito. Sim, era uma coisa assim que... Que, cara, é muito legal no GTA. E uma coisa assim que eu gostava muito, cara, no GTA, tipo, era aquelas missões de paraquedas, lembra? Sim, nossa, eu era bom nelas, hein? No GTA Era Online, divertido. os dois jogos que assim, eu era imbatível no GTA Online era no tênis e no paraquedas. Eu não tinha. Eu iniciei o jogo e finalizei basicamente sem ter perdido uma partida nos dois. Sim, mano, cara, é sensacional, cara, passar por aqueles arcos, as de corrida, de jet ski também eram muito divertidas dentro do É, próprio game. legais também. E, cara, não sei se você lembra da Úrsula do GTA V. Puxa vida, de nome eu não tô lembrado. Cara, a Úrsula era uma espécie de, tipo, não sei se era uma garota de programa, no, não, eu não lembro, eu lembro que você encontrava ela no meio de uma lá da puta que pariu, aí você levava ela, morava perto do farol, aí toda vez ela mandava ver Ah, com os caras. sim, lembrei, lembrei. Tô lembrado. Cara, aquela mulher. Foi uma das personagens que me marcou muito no jogo, porque acho que eu encontrei ela com o Trevor, cara. E, tipo, eu ficava toda hora que eu trocava pro Trevor, ficava ligando pra ela. Mas era uma coisa, assim, muito engraçada nesse jogo. Ela morava. Ela tinha aquela casa perto do farol, assim. Pra quem jogou GTA San Andreas, acho que ela é um personagem bem parecido com a da Catalina. Não sei se você vai lembrar. É verdade. É bem lembrado nisso. Né, e no GTA V, cara. Nossa, E o que você gostava? Você gostava de ficar mais no deserto ou mais na área da cidade mesmo? Ah, eu ficava mais na área da cidade. Era bem. Fora de missão era difícil ir pro deserto. É, só acho que naquele quesito do Trevor, né? No, quando você começa a jogar com ele, que você fica meio preso, né, com ele ali, né, no É, deserto. exatamente. Tirando essas situações era bem difícil. Mas, cara, o GTA, ele é um jogo incrível, cara. Eu acho que é um jogo que ele atrai, assim, um público muito bacana, um público que gosta mesmo de jogar. E que nem eu falei, ele tem uma comunidade. É um jogo que você vai jogar muito tempo e você vai ter que ter uma comunidade muito forte para você aproveitar. Sim, a. Assim, você pega o GTA Online de hoje em dia, ele é totalmente diferente do lançamento. Sim. Mas assim, ainda dá pra você ter uma experiência legal com ele. Sim, sim. Principalmente se você for jogar com amigos. É, sim, você acaba zoando, você acaba se divertindo dentro daquele universo do jogo, né? Sim, exatamente. Mas assim, cara, eu acho assim, por exemplo, o GTA, cara, quando ele foi lançado, como você falou, pro Xbox 360, ele foi um marco, né? Ele foi um jogo assim que, para mim, se colocar o melhor jogo da geração, né, 7, GTA V, sem dúvidas. Eu também diria que assim, né, na questão de. Obviamente que aí o meu. meu fanboy com God of War pode falar alto nesse momento, meu fanboy com The Last of Us, mas eu, tecnicamente, eu diria que o GTA V foi o melhor, assim, de longe mesmo. Sim. E eu fico muito triste, cara, porque eu queria um GTA 6 para o PlayStation 4 e o Xbox One. Eu queria pelo menos um GTA exclusivo para essa geração. É, exatamente. Aí esse É um quem ponto duvide que. que vem por Apesar de que a gente fala, né, mas assim, a gente sabia que o GTA 5, quando ele seria lançado, ele já seria lançado visando essa nova geração, né? aí. É, exatamente. E Ele já seria um jogo que seria lançado e que, assim, seria já pegando o gancho da nova geração, né? Como é é o Cyberpunk, como foi o Cyberpunk também, né? exatamente já quando você joga, sabe, porque você percebe que talvez ele tenha queimada largada nesse sentido. Talvez ele fosse um jogo mais voltado à nova geração do que a anterior. Sim, e uma das coisas, cara, que eu acabo sentindo, agora mudando um pouco de assunto do Cyberpunk, cara, é claro, eu tô esperando essa nova atualização, e realmente o jogo, eu já tô na parte ali agora mudando de assunto, já tô na parte ali que o Johnny Silverhand, ele tinha uma namorada, e aquela namorada ele foi raptada, e tiraram, sabe Deus, que não entendi direito o que fizeram com ela, que levaram ela pro mundo cibernético lá. Aí você entra naquele mundo cibernético, aí você conversa com ela, ela fala que tem que agora lá resolver com os troços da Arasaka e tal. O GTA V, ele tem uma história muito simples, né? É fácil você entender. Sim, ela vai é ponto A ponto B, basicamente. Ponto A, ponto B. Agora, a história do Cyberpunk, para quem não tá situado assim com uma questão tecnológica, até eu mesmo me perco às vezes, porque Eu não entendo direito, assim, tipo, olha assim e falo, cara, é uma coisa assim que tá totalmente fora da minha realidade. Por isso é um jogo futurista, claro, mas, tipo, o cara entrar no mundo cibernético, a cabeça do cara tá um outro cara e ele tá se transformando nesse outro cara e ele tem que tirar aquele chip, microchip da cabeça dele, mas dentro disso tem uma. Ele fez isso porque tem uma mulher que ele gosta que tá dentro daquele mundo cibernético. Mano, é uma loucura o jogo, assim, de início ao fim. Sim, você tem que prestar atenção no. Se você não pega os diálogos, você vai acabar se perdendo na história mesmo. Sim, é bem Tem que entender complexo. esse sentido mesmo. Agora GTA não, GTA o cara fala assim, ah, vamos assaltar esse banco aqui e tal, né? Simplesmente o cara vai lá e assalta. Mas assim, eu definiria que o jogo também que definiu a geração Xbox One e PlayStation 4, claro, eu não tenho The Last of Us, tirando os exclusivos da Sony, mas colocando um jogo que poderia ser lançado para as duas gerações, eu definiria que foi Red Dead Redemption 2, né? Eu acho que é um jogo que é um jogo incrível, né? Sim, ele pega e. Ele tem a questão assim que talvez facilitou um pouquinho no desenvolvimento do jogo, que a área útil do jogo ela é pequena. O mapa é grande, mas a área onde acontece gameplay mesmo, de fato, ela é pequena. Então você tem muita área com árvore, muita área com mato. Então você vê que tem lugar que você não vai. Você tem, mas não vai porque não tem sentido. Aí você acha um segredo aqui, outro ali, evidentemente. Mas onde acontece a gameplay de fato, é bem pequena. Mas assim, realmente, na questão, até em questão narrativa, o jogo é muito bom. Desenvolvimento de personagem, desenvolvimento de mundo, ali na questão de rotina de E NPC. lembrando que a gente fez um primeiro, nosso primeiro podcast foi justamente falando do Red Dead, né? A gente fez um podcast só Exatamente. falando desse game, porque realmente ele é incrível também. Claro que o GTA ele fica um legado maior, né? Porque eu não sei assim, Giovanni, mas eu acho que o GTA ele desde o começo ele foi, o online dele foi um online muito forte, né? E o Red Dead não teve essa mesma repercussão positiva, né, que teve o Sim, GTA. hoje o Red Dead Online ele ainda não deslanchou, ao meu ver, sabe? Mas também tem a questão de que toda a série GTA sempre foi bem mais acessível a qualquer tipo de público do que o do Red Dead. Sim, cara. Aí eu acho que o Red Dead ele é um jogo, cara, eu acho ele um jogo incrível assim, mas o GTA quando ele foi lançado, ele me impactou mais assim por essa mecânica que ele tem, né? Você não tinha um jogo que, porra, o cara tropeçava no chão, por exemplo. Assim, você pensava que isso era meio, você tinha uns jogos, uns bonecos meio, você olhava GTA assim, depois você jogar um outro jogo, para você parecia, sei lá, né? Sucata, O né? Ragdoll do GTA Online, eu diria que é um dos melhores até hoje. E eu lembro que quando a gente, um pouco, um ano depois do GTA, veio Watch Dogs. Lembra? Sim, que tinha basicamente uma física inexistente. Né, o que que aconteceu com. Nossa, Watch Dogs. Eu lembro que foi lançado pela Ubisoft. Na época eu não sabia direito sobre a Ubisoft, ainda não tinha jogado alguns jogos dela tal, né? E não tinha nem jogado Far Cry ainda. Eu gosto da Ubisoft, gosto muito da franquia Far Cry. Não acho Assassin's Creed uma franquia. Eu não definiria. Eu não gosto muito de Assassin's Creed, cara. Eu vou ser bem sincero, sabe? Eu não me apego muito. Você gosta? Acho que a parte mais legal do Assassin's Creed são os conteúdos históricos que eles pegam. Dificilmente você pega assim, um jogo do Assassin's Creed e fala assim, pô, não tem a sensação de estar nessa época. E a gameplay também eu acho legal. Eu tenho dois, até original, até Assassin's Creed, cara, mas não sei, não, tipo, eu sei que a maior franquia da Ubisoft, que eles lançam um por ano, que é tipo igual FIFA isso aí, tá ligado? Sim. Que todo ano tem um novo mas assim, eu não consigo gostar desse jogo. Eu já gosto de Far Cry. E Watch Dogs, quando lançou, os caras falaram, nossa, que esse jogo aí vem pra derrubar o GTA. Lembra esse papo? Sim, eles botaram inclusive na propaganda, na publicidade do jogo, esse tipo de coisa. E aí eu lembro quando chegou o Watch Dogs, até o cara falou assim, olha, eu comprei na banquinha, né? Claro, o cara falou assim, olha, o GTA é melhor. Ele falou assim pra mim, olha, esse jogo aí é. O GTA é bem melhor. Aí eu falei, ah, vou comprar pra mim ver qual é. Comprei, cara. Cara, eu gostei muito da história do Watch Dogs. A história do Watch Dogs 1, né? Tô falando do primeiro. Sim. do primeiro game da franquia. É uma história meio. Só que é um jogo assim que não tem. Como o GTA era todo aquele sarcástico, né? O jogo já É, se prende num. o Watch Dogs ele é mais quadradinho na questão história. Então é isso, pessoal. Fica o nosso agradecimento que eu vi até o final aqui no nosso podcast sobre GTA. Não se esqueça de ouvir os outros podcasts, que a gente tem podcast falando sobre futebol, Cyberpunk, Red Dead. E a gente também tá jogando um RPG de mesa lá no canal do Galaxy Podcast. Não percam, pessoal. Tá sendo muito bacana esse projeto. E é isso aí, vou ficando por aqui. Até a próxima.